Introdução Workshop número 479. Emoções, amor, ciclo da criação, Magrave 3 reis, fluxo magnético gravitacional. O ensinamento de hoje foi o início do processo de aprofundamento do conhecimento de nossas emoções e que, para transmutar, precisamos entender a criação das emoções e ser capazes de conectá-las e controlá-las para o voo. Mas primeiro precisamos realmente compreender claramente o processo de criação que se repete continuamente em todos os lugares. Tudo na vida está em algum lugar neste padrão, descobrindo assim que, então, podemos mudar as condições, os campos e a força do campo e, assim, como manifestar algo na fisicalidade. Nos últimos meses, o Sr. Cash vem repetindo isto inúmeras vezes. Vamos prestar atenção. Começa com os raios, que são singulares e interagem consigo mesmos para se tornarem campos, e estes campos interagem para se tornarem plasmas. Então ele vai para a física, o que significa o átomo, que tem múltiplos plasmas dentro dele, como nêutron, próton, elétrons. Podemos ver a construção da complexidade dos plasmas se unindo aqui. Então vai mais além, para a química, o que significa os elementos. E com ainda mais complexidade você obtém a biologia. Mas lembre-se que estes plasmas estão interagindo com os campos magnéticos e gravitacionais e inércia no ambiente para obter, assim, o organismo. É como quando você começa a ver as coisas se movendo em suas caixas gigantes. Então é preciso uma alma. Então temos a alma da fisicalidade e a alma do homem. Quando a vida da alma termina, ela volta aos raios e começa o ciclo novamente. Também durante a vida da alma, ela pode emitir raios e campos também, para iniciar assim um novo ciclo de vida. O tempo todo a essência do Criador está dentro de tudo, já que tudo é feito a partir de seus campos. Se você realmente entender o que este processo significa, então você abriu o conhecimento da criação. O conhecimento acrescentado esta semana foi que os raios vão para os campos, mas então a terceira dimensão deste processo é que os campos criam emoções. Nunca foi dito como, mas em algum lugar do processo de interação os campos se tornam emoções. Nesta etapa de nosso aprendizado, vamos reunir o que sabemos sobre as emoções. As emoções têm uma força de campo e uma dimensão, e elas também se estendem por uma área. As emoções têm um odor. E todos têm uma assinatura, um odor único para cada um, como uma expressão de seus campos. Mas como o receptor irá interpretar esta emoção? Se o homem tem uma emoção, o Criador também tem. As emoções do Criador estão dentro de mim. Eu as experimento na vida como amor e dor. Nós carregamos todas as emoções dentro de nós, mas é somente quando as experimentamos que as conhecemos. O processo da vida nos amadurece para as diferentes emoções e para as diferentes profundidades delas. Uma criança só conhece o amor de sua mãe, e talvez de seu pai e irmãos ou mesmo de um animal de estimação, mas não o amor entre um homem e uma mulher, que faz com que você queira dar sua vida para estar com seu parceiro. Em essência, é uma experiência diferente na qual a pessoa tem que amadurecer. Então você entende que existem diferentes tipos e níveis de amor. Então o Sr. Cash sorrateiramente trouxe isso aqui. O homem tem que aprender a se apaixonar pelo Criador. Então você se torna iluminado para o conhecimento da emoção do Criador. O Sr. Cash usa as palavras de uma maneira muito específica. Mas cabe a nós decifrar e entrar em suas profundezas através de nossa própria experiência de vida. Portanto, emoção ou amor não é apenas um sentimento, tem um conhecimento. Mas que conhecimento é esse? É ser um com o que você quer saber? Nos últimos meses, os ensinamentos mudaram de uma forma muito sutil e é preciso passar muito tempo com eles se quisermos assim mudar a nós mesmos. O ensinamento de hoje não tem uma resposta do tipo sim ou não. É estar com ele que assim Esse ensinamento e o conhecimento desse ensinamento reflete em nossas vidas e abre uma porta pela qual todos estávamos esperando. Quando temos essa experiência de amar tanto alguém que estamos dispostos a dar tudo para nos conectarmos com nosso amante, é como uma iniciação em realidade que quebra todos os conceitos. Em nosso mundo, normalmente começamos amando um corpo físico e as sensações de prazer que isso nos proporciona. E quando termina é tão doloroso. Então ou tentamos rapidamente encobrir isso encontrando um novo amor, ou dizemos, eu nunca mais me apaixonarei, isso foi muito doloroso. Ou uma terceira opção, que raramente é compreendida, que é deixarmos essa dor partir nosso coração. E se tivermos a orientação correta e a determinação interior, essa dor pode nos levar às profundezas do verdadeiro amor, que é acomodar incondicional do Criador. Mas esta não é apenas uma ideia sublime. Isto vem ao sentir a dor, e então descobrimos que nossa alma tem estado separada de nosso verdadeiro eu, e isso é o que é esta dor. A dor vem do apego a certas ideias e expectativas, e então passamos por um processo de deixar ir ou de amadurecer. E então acabamos descobrindo que já estamos conectados ao Criador e que eu estava amando uma imagem falsa e não a verdadeira essência. Daí vem um sentimento espontâneo, natural de desapego, porque temos tudo o que precisamos e estamos completos. E como os raios do sol, damos incondicionalmente. É como o ciclo da criação que falamos há pouco. Descobrimos que estamos no fluxo e somos parte do Criador do fluxo, e com esta experiência direta, nosso conhecimento se torna completo. O Criador expressa seu amor por nós através desse ciclo da vida, e quando entendemos isso, podemos controlar o ciclo. Houve aqui uma bela deixa do Sr. Cash, onde ele disse: será que a emoção do Criador vem na autoestrada do hidrogênio? Lembre-se que os raios de hidrogênio cobrem praticamente todo o universo. Neste processo aprenderemos como carregar a alma do homem na largura de banda do hidrogênio carbono 14 que viaja assim por todo o universo. Se quisermos experimentar o que é ser uma gota de chuva, ou então uma criatura em algum lugar, então podemos adicionar essas forças de campo à nossa alma e manifestá-las, e então assim voltar para a nossa alma e continuar viajando nessa largura de banda. Isto nos dá uma enorme liberdade para fazer praticamente tudo o que pudermos imaginar. Em ensinamentos anteriores, o Sr. Cash disse, por exemplo, que se você puder igualar a força do campo do ferro, que é 56, então você pode se comportar como um ferro. Mas ele nunca disse que você se torna um ferro. Talvez esta seja a mesma situação, onde podemos experimentar a força de campo de uma gota de chuva sem realmente nos tornarmos uma gota de chuva. Então isso contribuiria para o crescimento e as experiências de nossa alma enquanto ela viaja assim através do universo. Uma pergunta que o Sr. Cash costumava fazer muito era: em que ponto os campos gravitacionais que entram no Polo Sul mudam para os campos magnéticos e saem para o Polo Norte? Mas nenhum dos cientistas conseguia responder. Hoje, ele deu a chocante resposta, que foi que esses campos não mudam. É um fluxo contínuo de campos ao redor da Terra. É o ponto do observador e da observação. Eu acho aqui que ele quis dizer que este ponto de observação é o que determina se você o vê como magnético ou gravitacional. Mas o que isso realmente significa ainda tem que ser desvendado. Mas então o Sr. Cash começou a falar sobre os profetas aqui, e que eles entenderam este ponto de observação, e isso assim lhes deu um pouco mais de conhecimento do que o resto das pessoas, e com esse conhecimento, eles puderam assim profetizar. Por onde começamos esta investigação aqui? Talvez a primeira coisa que devemos aprender, que devemos entender, é como observar os campos magnéticos, obviamente não com o olho físico. E agora sabemos que eles têm emoções. Vamos ver como o Sr. Cash vai abrir esses ensinamentos nos próximos tempos. Então o Sr. Cash voltou às emoções e disse que nenhuma vida pode se manifestar no universo se ela não tiver emoção. E que nossa emoção é transferida através de nossos pensamentos e comportamento. E isto nos trouxe ao Eto de Mitra, pensar, falar e fazer o bem, que foram os três presentes dados pelos três reis na Bíblia. Mas não só isso. É o mesmo que o ciclo da criação, onde um raio se torna um campo que, através de outras interações, se transforma em emoções. Aqui estamos novamente, de volta ao mesmo padrão. Então ele lançou aqui uma reviravolta para as pessoas que trabalham com magravis. Uma das bobinas cria os raios, outra bobina cria os campos. A interação destes dois juntos cria a emoção, ou os campos da existência, ou o plasma da vida. Se você puder interagir com ele, ele o servirá, e você poderá manifestar ouro, um amante ou até mesmo uma flor. Mas se o fluxo através das bobinas não estiver indo na direção correta, você não poderá criar o plasma. Você não verá a luz. É muita coisa aqui para o nosso grupo de Magrave refletir. Talvez o padrão dos três reis também possa ser encontrado em nossas relações com outras pessoas. O raio seria quando conhecemos a energia de alguém, então os campos são como interagimos com elas. E a emoção é: será que desenvolvemos esse amor pelo outro? E assim nos tornamos um plasma, que seria a alma desse relacionamento? Sobre a sessão de vício de abril, não se trata propriamente de ser viciado em drogas e álcool, mas tenho certeza de que você receberá ajuda se precisar. Trata-se mais de como lidar com a sensação de êxtase da transmutação de sua alma quando você vai a algum lugar. Talvez não sabíamos que o que chamamos de morte é, na verdade, uma transição de êxtase para outra dimensão. É o medo expresso no lado vivo da morte que lhe dá uma má imagem dela. Ele também quer nos ensinar como nos comprometermos a manter nossa alma da fisicalidade e alma do homem juntas e não separá-las na morte. Se as duas se amam, então isso também criará uma estabilidade na união delas para permanecerem juntas e viajarem juntas pelo universo. E o amor entre as duas evitará o vício. Mais tópicos nesses workshops aqui são: as almas podem entrar em outros corpos, mas se não forem desejadas, isso cria um caos. Há uma tecnologia para removê-las. A limpeza ambiental precisa de grandes investimentos para se tornar lucrativa. A China é a nação mais provável para colaborar com a Fundação Cash. A alma do homem viaja para fora do universo. Como os universos são criados, intercâmbio cultural. As almas de animais se comunicam com os humanos. Salinidade controla o que e onde você pode ser manifestado na dimensão da fisicalidade. No fazer do Ganges, precisa considerar as condições locais e os campos no ambiente. Galáxia de estrelas como a caixa de Ganges, mas sem parede. Unidade de aprimoramento diferente de experiência de quase-morte. Trazemos a experiência de próximo da vida. Influencia o comportamento dos amigos através da combinação da força de campo e da salinidade. Obrigado por escutarem. Índice rápido do workshop número 479. Nos últimos meses, temos ensinado sobre os raios cósmicos e como o homem os usará para viajar pelo universo. O homem encontrou uma nova maneira de passar de ser um passageiro físico como parte da estrutura do universo para ser um passageiro nos campos do universo. Leva muito, muito tempo para entender e se tornar mestre nisso. Mas em algum lugar e de alguma forma temos que começar dando os primeiros passos de criança ou até mesmo engatinhando em direção ao conhecimento. Este tem sido e será um dos maiores dilemas para o homem da ciência, não apenas neste planeta, mas também em todo o universo. Não há universidades para se formar no universo e nós não usamos chapéus especiais para mostrar que entendemos algo. O chapéu na cabeça, entre aspas, vem da iluminação para entender o mundo da criação. Temos que entender como, por quê e como fomos criados e as condições que levam à nossa criação e o que esperamos conseguir com isso. Muito em breve chegará o momento em que você entenderá que ao deixar cair uma gota em um tanque de peixes, isso criará um peixe. Então o homem estará no controle de uma gota de energia e não de uma gota de água. Ele cria uma condição de vida em um tanque, que pode ser um tanque de peixes, um planeta ou até mesmo um universo. É o homem que decide onde essa gota de energia se manifestará e como ela se moldará. Isto trará uma nova condição de compreensão e um novo mundo da ciência do universo, não apenas no mundo da fisicalidade do homem. Aqueles que compreenderam um pouco sobre o funcionamento da vida e as coisas fundamentais básicas necessárias para a vida do homem no universo, chamaram-se de profetas na Terra e profetizaram. E vieram outros que abusaram da profecia e, por falta de conhecimento da verdadeira profecia, criaram uma condição para abusar do homem. Da maneira como lhes ensinamos como buscadores de conhecimento, vocês nunca profetizarão, mas entenderão o significado do que foi dito e como isso se relaciona com a interação dos campos. Mas como isto reúne o conhecimento da realidade? A realidade da vida tem duas dimensões, a fisicalidade e a energia como um plasma, ou o que chamamos de alma. Ainda que a fisicalidade em si seja a parte do espectro dessa energia. Entenderemos o que nos acontece e como podemos mudar nossas roupas, entre aspas, ou devemos dizer nossa fisicalidade. Quando saltamos em uma piscina, primeiro vestimos roupas de banho. Quando saltamos no oceano do universo, como alma do homem, nosso maior medo é como podemos saltar de volta e ainda ter a fisicalidade quando saímos do oceano dos campos do universo. Este é o maior dilema para o homem. Ele se pergunta, devo pular ou não devo pular para os campos do universo? Poderei voltar? Estas são as perguntas que ele faz a si mesmo. Nós testamos isso ontem, de uma maneira muito incrível, e em um de nossos testes de voo aqui. Mas o buscador de conhecimento que participou não entendeu. Ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ele ainda estava olhando para a dimensão da fisicalidade. Para ele, ele pensou, eu não estou lá, posso ir até lá. Podemos fazer isso que é isolar a alma do homem dos campos do universo. Mas ele disse, eu não sinto nada, nada aconteceu. Sim, porque você estava isolado, é por isso que não podia sentir isso. Você estava no sistema, mas nada aconteceu para você se converter na dimensão da fisicalidade, porque nós o bloqueamos. Você se moveu instantaneamente para outra posição, combinação, e você foi assim em outra direção. Você disse que você podia ver os campos girando no sentido horário. Este foi o momento em que você viajou, mas você ainda não entendeu. Rodar no sentido horário para o homem significa partida. Você também chama isso de magnético. Nas direções dos campos magraves, você diz que é no sentido horário ou anti-horário, e então novamente podemos mudar a direção. Quando você sente as energias, isso significa que você pode ir, mas você precisa perceber que você pode ir. O mais aqui significa que você precisa se conectar à primeira configuração da dimensão da fisicalidade, uma vez que você chegue ao seu destino. Isto é parte do conhecimento que está faltando. Isto é parte do conhecimento que não compartilhamos. É preciso um homem de sabedoria para entender isso. Como você salta da fisicalidade do homem para a piscina dos campos do universo? E então como você salta novamente para dentro da fisicalidade do homem? Nós testamos muitos de vocês quando vocês vieram para o sistema em Lins. Nós lhe ensinamos como obter a energia dos alimentos, falar com os líderes mundiais e fizemos todos os outros artifícios possíveis para lhe ensinar como usar os campos do universo. Fizemos tudo isso para lhe ensinar como conectar e usar a dimensão dos campos do universo. Agora o jogo começa para o homem superar sua ambiguidade e falta de conhecimento. É hora dele aprender a voltar da dimensão da energia para a dimensão da fisicalidade. Na verdade, sua alma já faz isso no ponto da morte. Ela deixa a fisicalidade do homem instantaneamente, mas sua posição é ditada para onde ir no universo. Ela não perambula por aí tentando encontrar sua alma e o que ela vai ser. Chega instantaneamente ao destino que foi criado por ela. Desta forma, o homem não se torna um nômade do universo e no Unicus. Instantaneamente, ele chega ao ponto de equilíbrio dos campos da alma do homem, da posição no universo onde quer estar, e então a alma cria a dimensão da fisicalidade. Caso contrário, você estaria em algum lugar sozinho tentando dizer aos outros onde você está e que está tentando criar uma nova dimensão. No ponto de chegada, a alma do homem começa a absorver e criar a dimensão da inércia dos padrões dos campos do universo. É o início de uma estrela, ou uma galáxia, ou mesmo um universo. Mas nem todas as almas do homem vão acabar iniciando uma galáxia. Algumas podem iniciar um universo, porque elas são tão puras e também estão no nível de compreensão do processo da criação. Então eles se tornam o criador de um novo ciclo. Isto é o que o homem precisa entender. Quando você vem da energia, então como você cria e começa um novo ciclo? Como você inicia um novo ciclo de vida, um novo sistema solar, galáxia ou universo? Você pode até se tornar parte dos campos dos criadores da criação, por causa da sua proximidade que você tem com o Criador. A humanidade precisa entender este ponto. Então faça a si mesmo uma pergunta. Se minha alma, no momento de sua partida da dimensão da fisicalidade, sabe o lugar para onde irá no universo, e também como se converter na dimensão da fisicalidade naquele lugar, então o que é que eu não entendi ainda? O que está faltando em meu conhecimento da criação? O que está faltando na sabedoria do homem? Se sua alma já conhece sua posição no ponto de partida, ou a hora da morte para começar uma nova vida, o que significa que ela pode instantaneamente se dar tangibilidade como semente de uma nova estrela, então do que você tem medo? Por que você está preocupado com o que vai acontecer no momento da transição dos campos? É o mesmo quando você tem a sensação e a emoção de transmutar de Nova York para Londres. Por que você tem medo de sair de Nova York? Você se senta nas escadas, por acaso, de sua casa, antes de entrar no carro para ir ao aeroporto para ir para Londres? E aí você se senta lá e pensa, será que esse avião me levará a Londres? Não, isso não acontece. E então você aterriza e sai do aeroporto e beija e abraça sua família e amigos. E você diz, o sistema funcionou. Porque você confiou na caixa de lata para levá-lo a Londres. Foi só isso. Você confiou. Mas o homem não confia em sua própria existência. Nunca questione se eu chegaria ao meu destino. Sua pergunta deveria ser, o que posso dar quando eu chegar? Então você chegará. Você precisa confirmar para si mesmo que pode chegar ao lugar para o qual deseja ir. Caso contrário, você nunca irá partir, pois não tem nem mesmo certeza de que pode ir. É por causa da falta de confiança e compreensão. É isso que você não sabe. Mas como sua alma sabe para onde ir quando ela deixa a fisicalidade? Mas você não sabe para onde quer ir quando você se torna um passageiro de sua alma. Você quer permanecer na dimensão da fisicalidade. É por isso que nós lhe trouxemos estes ensinamentos. Esta é uma das principais razões pelas quais começamos a brincar com vocês de tocando o dedo do pé para testar a água no dia 16 de dezembro, quando levamos para ver o Criador. Deixamos você colocar o dedo do pé na água para ver se ela estava quente o suficiente para você nadar, para ver se era real. Fizemos algo em janeiro e em fevereiro testamos para ver se você podia se alimentar. Em março, testamos para ver se você podia se sentir igual aos líderes mundiais, que você assim não precisasse se preocupar. Porque quando sua alma manifestar sua fisicalidade, você será o rei do reino de si mesmo. E na próxima sessão em abril, queremos ver se podemos evitar que você fique viciado em mover a sua alma. Esta é a razão pela qual estamos conduzindo a sessão de vício, e não por seu vício em álcool, drogas ou sexo. Não queremos que você fique viciado em querer ir para a dimensão da alma. Como eu disse no último ensinamento, muitos seres no universo ficam viciados na energia de transmutar sua alma. Ou como vemos com algumas pessoas que sentem que falta algo em suas vidas e depois querem ir aqui e ali. De certa forma, não queremos criar uma segunda Azar. Como vimos, ela percorre o mundo inteiro testando cada condição de emoção, com cada ferramenta possível, planta ou o que quer que seja, tentando se encontrar e ver se ela pode controlar. Pode parecer estranho para você, mas viajar pela extensão do universo e conhecer as capacidades que você tem é viciante. É um vício incurável porque você sente o amor do Criador. E como alguém apaixonado, você não sabe para onde ir. A razão pela qual colocamos a sessão de vício é parcialmente para que você entenda a sinceridade e o compromisso de sua alma da fisicalidade com sua alma para que ela permaneça unida ou permaneça junta. Que você sentirá: eu sou um e ficarei como um. Então você entenderá como o processo da criação o leva à estabilidade e o leva ao ponto de não ser viciado, mas sim de estar conectado. É importante para você aprender sobre a energia liberada e a excitação que a alma sente quando ela se move da fisicalidade para a alma e se move de uma para a outra, pois elas são parte da mesma coisa. O que lhe ensinamos desde o início entrará em funcionamento. De certa forma, a humanidade compreenderá o que precisa fazer para viajar na dimensão da alma e para criar a dimensão da fisicalidade. Será que ela será capaz de partir com essa alma? Será que você seria capaz de levar a conexão de sua alma para o próximo ciclo de vida? O maior medo e a maior incerteza para o homem é se ele pode carregar sua alma na largura de banda ou na trilha do hidrogênio do carbono 14. Será que a alma do homem conseguiria ir até essa dimensão? A alma do homem aprenderia como adicionar a força de campo magnético de outros materiais para ser capaz de se manifestar como uma gota de chuva, uma nuvem, a fisicalidade de uma planta ou uma criação na dimensão do Criador e ao mesmo tempo ser capaz de unir-se de volta e percorrer a extensão do universo? Será que ele quer dizer aqui, o Sr. Cash, que você se converte de volta à sua alma original e viaja adiante? Seria possível para o homem aprender como operar dentro da dimensão do carbono 14? Isto é, de certa forma, a manifestação da fisicalidade dos campos e não os raios do universo. Se o homem entende isto, então ele irá um passo adiante. No ensinamento do passado, sempre dissemos: se você começar com um raio, ele vai interagir consigo mesmo e criar campos. E então a interação dos campos com eles mesmos cria estados de matéria, seja o carbono, cobre ou ouro. E ainda mais, a interação destes campos com e dentro de si mesmos cria um ciclo de vida. Então a vida começou a partir de um raio e foi para um plasma, depois para a física, depois para a química, biologia e depois se tornou a energia chamada a alma do homem. Nessa posição, devido à interação de si mesma por si mesma, é a expansão da totalidade. Ela se torna uma outra bola de plasma ou uma alma. E então o ciclo começa novamente. Eu sou o princípio e o fim. Os raios emitidos a partir de um plasma começaram novamente outro ciclo. Ao interagir consigo mesmo, cria outro plasma e todo o ciclo de criação começa tudo de novo. E isto continua e continua. Este é o ciclo da criação. Esta é a forma como a criação é feita. Mas o tempo todo dentro desses campos é a essência da origem, ou o que chamamos de tempo zero, isto é, o Criador. Esta é uma das maiores questões que coloquei a muitos cientistas da cosmologia e físicos nucleares anos e anos atrás. Expliquei isto algumas vezes em ensinamentos também. No mundo da ciência do homem de hoje, nós chamamos de Polo Norte e Polo Sul. Dizemos que o campo magnético entra no Polo Sul e sai no Polo Norte. Mas onde eles mudam de gravitacional para magnético? O fato é que eles nunca mudam. É um ciclo contínuo. É o ponto do observador, é o ponto de observação. Vocês, como buscadores de conhecimento, têm que vir a entender esse processo. O que acontece em um determinado ponto da observação? Não queremos que quem quer que possa explicar isso se torne um profeta. E não queremos que aquele que pode ver o ponto de interação use isso para abusar dos outros. Ou seja, porque eles podem ver como isso acontece e os outros não podem, portanto, podem profetizar o que vem. Aquele que pode observar sabe um pouco mais, então eles podem assim se tornar um profeta. Será que ele está dizendo que aquele que tem o poder de fazer uma observação dos campos magnéticos e gravitacionais também tem o poder de mudar sua direção, porque eles são contínuos, e que eles podem ir em qualquer direção? Mas quem tem o poder de mudar a direção deles? E o que significa mudar de direção? Será que a fricção criada pela mudança de direção também cria um plasma e a partir deste plasma você cria o que quiser? Será que são estes os poderes mágicos de que ele está falando? Seria essa a fricção da lâmpada do Aladim? Há muito que se pensar aqui. Continuando, o jogo do conhecimento não é ser um mágico, nem um profeta. O jogo do conhecimento é para compartilhar para que mais pessoas entendam. Então assim há mais interação dos campos de plasmas para criar nova vida. Caso contrário, você passa a estar sob o controle dos profetas. Se o homem entende isto, então ele não aceitará nenhum profeta em nenhum lugar, nem mágicos em nenhuma posição ou dimensão no universo. Porque o homem irá olhar para as interações do campo e entender o que significa e como ele pode criar vida. Ele entenderá como isso afeta e, portanto, não aceitará nenhum mágico. Porque ele saberá como funciona o jogo da mágica. Ele entenderá como misturar campos e se tornar ele mesmo um mágico. Então ele entenderá que a verdade é que ele não pode ser um mágico porque ele faz parte do círculo do mágico. Então ele entenderá o trabalho do universo. Se como buscador de conhecimento você entende isto, você decifrou. Você completou o ciclo de entender o conhecimento do universo. Então tudo que você faz é procurar pelo tempo, posição, força de campo, dimensão e interação para entender o que está acontecendo. Então não houve necessidade de profecia. Mas você tem que entender que em um certo ponto da interação e evolução, essa interação cria emoção. Então se você entender a emoção, você pode se tornar um controlador da interação e o controlador do que vai acontecer com a alma. Este é o significado de eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Como o homem pode ter emoções, mas o Criador não? Como Criador, ele criou essa emoção para o homem entender. Você é uma imagem da totalidade. Mas a pergunta a se fazer é, foi a emoção do Criador dentro de mim durante o ciclo de minha vida? Foi essa emoção que eu estava sentindo como parte da vida, o que eu chamava de amor ou dor? Mas criou que outra parte desta emoção existe que eu ainda não tive o privilégio de experimentar e entender? Ainda é para se tornar parte do meu conhecimento isso. O homem chegará a compreender novas emoções, mas essas emoções não são, na verdade, algo novo. Faz parte do eu fiz o homem a imagem em mim mesmo. Você carrega a emoção dele, mas só a entende quando a experimenta. Não adianta contar a uma criança de 10 anos como um homem e uma mulher se apaixonam um pelo outro e dão sua vida para estar com seu amante, porque a criança ainda não teve as experiências para amadurecer, para entender o que significa esse amor. Ela pode saber apenas sobre o amor da mãe, do pai, talvez dos irmãos e talvez do gato. A essência do amor muda quando se trata de um amante e de ter um parceiro. De certa forma, o homem tem que aprender como se apaixonar pelo Criador. Então, o homem amadurecerá. Porque então você dá ao Criador e recebe do Criador. Então você se torna iluminado com o conhecimento da emoção do Criador. Isto é o que chamamos de Mitra. É o conhecimento de se apaixonar e que você dá tudo para que o amante entenda o quanto você os ama. Mas se o amante te nega ou te ignora, então você não recebeu o amor. Você pode ter adicionado seu amor, mas não recebeu o amor de volta para ser levado. O homem então tem que entender o que não deu para poder receber o amor de volta e essa elevação do amor. Onde está o erro em minha compreensão para que eu possa mostrar meu amor na dimensão da fisicalidade? Eu digo ao meu amante, eu te amo, mas ele simplesmente não parece entender. Por exemplo, você coloca muita energia para encontrar a rosa, uma rosa vermelha perfeita, certa, ou percorre a cidade inteira procurando o chocolate perfeito que você sabe que seu amante ama aquilo. Você faz isso para mostrar o quanto você os ama. E quando você lhes dá esse presente, eles simplesmente jogam aquele presente sobre a mesa como qualquer outra coisa. Então você se pergunta por que que você teve tanto trabalho para agradar seu amante quando ele não é apreciado e eles não compreendem ou não se conectam com seu amor. É porque o amor dele está em outro lugar, como em seu trabalho ou no futebol, por exemplo. Naquele momento, eles são mais importantes do que o que você deu na dimensão da fisicalidade, ou seja, a rosa vermelha ou a caixa de chocolate. Porque a emoção não foi transferida, então ela não foi recebida. Eu disse a um diplomata nos últimos dias que a Fundação Cast traz o amor pelo conhecimento. Mas é a responsabilidade de seu líder criar o amor pela paz com esse conhecimento que damos como um amor. Esse diplomata era uma mulher, e ela olhou-me nos meus olhos e disse: Sr. Cash, eu não entendo. Eu disse: Você nunca entenderá, porque nunca esteve apaixonada pela paz. Você é um diplomata, apenas um embaixador, porque você não tem a essência do líder. Você é um nome em um pedaço de papel, sem emoção. Vocês, como buscadores de conhecimento, têm que entender a essência da emoção. Mas como a emoção é transferida no universo? Emoção tem um odor. Mas como você mede essa emoção? Como você sente a emoção? Você é uma alma, ou como nós chamamos, um pacote de energia. Como você sente uma emoção quando se depara com outra alma no universo? Como você sabe se essa alma te ama, quer ter sua energia, quer participar de seus campos, quer te dar algo, ou não quer nada, ou quer ser amada por você? O Sr. Cash contou sobre a regra de Maomé para os muçulmanos, quando que se eles tiverem que viajar para longe de casa, e eles forem para uma certa distância, e não conseguirem voltar para casa, então eles podem ficar com uma esposa temporária para passar a noite. Será que o homem do universo se tornaria como muçulmano e teria amantes em todo o universo? Quando esta regra foi escrita, não havia nenhum avião a jato. E agora, com a nova tecnologia, você pode voltar imediatamente. O que o profeta profetizou se tornou obsoleto. Na dimensão do espaço não há tempo, e você vive a vida através da dimensão da vida de Mitra, o que significa o amor pelo Criador. Portanto, não há distância do Criador, pois a distância em si é o amor do Criador, e isso significa tempo zero, e nenhum lugar ou posição. Você nunca está longe do Criador, e você não pode viajar para outro lado do universo, porque o universo é você. Como até agora nunca entendemos os efeitos das emoções e a forma como as emoções viajam? Cheiramos a emoção como um odor, mas não conseguimos senti-la como uma emoção. Onde a emoção do Criador se esconde em nós que nós não sabemos sobre ela? No entanto, ela se manifesta dentro de nós e, ao mesmo tempo, dentro de nossos filhos. Como transferimos nossa emoção, comportamento e cor de nossos olhos para nossos filhos? Não foi isso que o Criador fez conosco? Ele não se transferiu para nós? E agora nós adaptamos para se adequar a nós. Como a emoção do Criador veio a estar dentro da nossa alma e dentro de nossa existência? Ela veio na alta estrada do hidrogênio? Então vem uma pergunta maior aqui. Será que existem dimensões de campos que o homem até agora ainda não entendeu? Será que esta é a peça que faltava para entender a criação do plasma da alma? Ou como a alma se manifesta na dimensão da fisicalidade? Como eu me torno visível apenas para aqueles que têm a mesma força de campo que eu e não para aqueles com uma força de campo diferente? Isto é como quando vemos vídeos, né, de pessoas que estão em um acidente de carro fatal, mas de repente elas saem com sua fisicalidade intocada. Eu fiz uma pergunta sobre as vidas que vivem acima de nós como plasmas na atmosfera superior. Fiz essas perguntas no chat da NASA há 20 anos atrás, antes que eles me banissem. E eles não tinham resposta para isso. A propósito, uma mulher iraniana foi anunciada pela Casa Branca para liderar o grupo que irá para o laboratório espacial. E a questão é que o Ayatollah Khomeini está matando mulheres por não cobrirem suas cabeças no Irã. Mas a questão é: quantos destes foguetes que estão sendo lançados através da atmosfera superior, estão atingindo ou ferindo estes plasmas que vivem lá. Nós nunca consideramos isso, embora saibamos que eles estão lá. Será que eles caem e têm emoções, porque vemos suas reações quando são atingidos? Não entendemos o amor que o Criador tem por nós. Criar a emoção do amor é a razão fundamental para a manifestação. Nós nunca consideramos como as emoções ocorrem nem como elas podem cobrir um espaço. Como a interação dos campos de carbono 14 e hidrogênio criam as emoções? Em um dado momento, esta interação sinaliza o plasma da alma do homem e lhe diz que está na hora de se manifestar. Caso contrário, a alma do homem permaneceria uma bala solta viajando através do universo e nunca parando. Agora o homem tem que entender a força de suas emoções. É por isso que em todos os ensinamentos eu sempre disse: onde está a emoção? Sem emoção você não pode mostrar seu amor, sua raiva ou seu sofrimento. As emoções são criadas dentro das interações dos plasmas entre si. Eles manifestam formas e formatos diferentes de acordo com suas emoções. As emoções têm uma força de campo e uma dimensão. E uma vez que o homem compreenda suas emoções, e quando ele puder trazer as emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade em paralelo entre si, e para ter um denominador comum entre elas, então ele se tornará um passageiro do universo sem fim. Ele terá encontrado a vida eterna, ou a fonte da juventude. Esta é a maneira como o Criador vive. Os humanos ainda não entenderam isto, mas é como que chamamos de doenças psicossomáticas. Se você odeia seu filho, então você se dá um câncer de próstata. Como é que pode, né, que você já entendeu isso na dimensão da fisicalidade, mas não pode fazer isso na dimensão do plasma, o que chamamos de alma, que criou essa fisicalidade? Ontem, enquanto estava sentado com um buscador de conhecimento, eu disse: isso nunca será compreendido pelo homem. Acho que isso tem a ver com o teste de voo e a falha do buscador de conhecimento em ser capaz de se mover. Continuando, o homem diz: eu estou lá e sinto que estou lá. Mas então, de fato, ele não vai a lugar algum. Eu tentei mostrá-lo colocando um peso em cima dele para que ele pudesse sentir a conexão com a Terra através da gravidade. Eu queria que ele entendesse o que está envolvido em sua incapacidade de entender por que ele não pode se mover sozinho. Quando eu tirei o peso, então ele pôde se mover, mas ele ainda não entendeu sobre a emoção. Você está com tanta fome de ir que esqueceu a chave de ignição. Como me manifesto? Qual é o propósito da minha viagem? Estou viajando para ir a um novo lugar? Eu estou fazendo isso apenas para ir a algum lugar? Talvez meu motivo para fazer isso seja ensinar o processo aos outros. O eu é irrelevante. Meu amor pelo homem, para entender, é mais importante do que eu ou meus desejos escondidos para mim mesmo. A razão pela qual eu não posso voar é porque nunca entendi a emoção. Eu nunca compreendi a essência fundamental da criação. Ainda sou apenas mais um raio e outro plasma viajando na dimensão da ignorância. Será que o Sr. Cash aqui quer dizer que se eu não tenho o amor, então não posso me tornar um plasma, ou deveríamos dizer, um plasma autoconsciente que pode se mover de forma independente? Talvez os outros plasmas sejam forçados a se mover pelo posicionamento do campo magnético e gravitacional ditado pelas condições ambientais, enquanto um plasma autoconsciente, ele é livre para mover-se onde ele quiser, de acordo com o amor que ele dá. Mais coisas aqui para refletirmos antes de poder transmutar. Para se tornar passageiro do universo, ou até mesmo para ir de Nova York para Londres, você tem que entender as emoções. Você tem que entender como viajar pela emoção da alma. Então sua amante o sentirá no coração dela e na emoção dela. E eles dirão: eu o sinto em meu coração. É como quando você sente algo que está errado ou que algo está prestes a acontecer, mas você não entende a alma da emoção do amante. E você não entende que a coisa a acontecer já chegou em seu coração na dimensão de plasma dos campos e então se converte assim para a fisicalidade. Como você não entende e não tem o conhecimento, então não pode transferir isso para a sua alma. Se você puder transferir para a sua alma, então você pode usar isso para manifestar algo na dimensão do Criador e do Universo. Vamos voltar para o cara que é fatalmente atropelado por um carro, mas depois vai embora sem se machucar. Você diz, como isso é possível? É porque naquele momento a alma da fisicalidade deu o controle para a alma, e nesse momento você não existe na dimensão da fisicalidade. O amor da alma da fisicalidade para manter a alma é tão forte que ela desiste de tudo e deixa a alma tomar o controle. Então, imediatamente após o acidente, você retorna. Agora, com todas as câmeras ao redor, vemos muitos desses casos. Em algum momento, eles eram um conto de fadas apenas para vocês. Mas agora, podemos entender o processo de como isso funciona. Que através do amor, a alma da fisicalidade se entrega para a alma para que ela assuma o controle até que o perigo desapareça. Mas como você não pode fazer isso por si mesmo em seu estado consciente da fisicalidade? Este é outro mistério da vida que o homem precisa compreender e aprender a confiar em sua alma. Como você pode fazer isso em um acidente, mas não como um processo natural que você pode fazer o tempo todo? Então você pode ir trabalhar em Nova York, fazer um intervalo para o chá em Londres com sua amante, estar em Pequim para almoçar, tirar uma soneca à tarde no Havaí e voltar para Nova York pela manhã. Porque no espaço não há tempo. É você quem faz esse tempo. É você quem faz esse espaço para a manifestação da fisicalidade ou para a dimensão da alma, para que a dimensão da alma do homem assuma o processo. Agora você entende por que durante os últimos 4 meses nós fizemos você vir e brincar com o sistema Enins para que você conheça sua própria alma. Primeiro você veio no dia 16, depois no dia 19. Não era para você sentir o sabor da comida, nem para ver o que você pode fazer a um líder, nem para você se divertir com o Criador. Era para você ganhar confiança e para você entender como você pode trazer a dimensão da emoção e então em abril, nós lhe ensinamos como não ficar viciado nessa emoção. A única emoção a qual o homem jamais se viciará e da qual ele não pode fugir é a emoção do amor. É como o DNA, que é a essência da devoção do Criador a Mitra. Não esqueça, Mitra não poderia amar o Criador se não recebesse a emoção do amor dele em primeiro lugar. O Criador é o possuidor de tudo e o homem é o conversor de alguns. Se você acha que seu amor entre a alma da fisicalidade e a alma do homem é tão forte, então talvez você entenda qual deles é Mitra e qual deles é o Criador. Se você entendeu esta frase, como disse Maomé, não há mais professor. Mas infelizmente o homem não entendeu o que isso significa. Ele ainda não chegou a entender a dimensão da emoção. Se você não carrega nenhuma emoção, então não há fisicalidade e não há dimensão de existência como uma vida no universo. A emoção que você carrega tem que ser transferida para sua conduta, comportamento e pensamentos. Este é o ethos de Mitra. Pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. Isto é o que os cristãos chamam de os três presentes dos três reis. Mas eles nunca entenderam que o reino do Criador é o comportamento e o ethos de sua vida, que Mitra trouxe para Zoroastro. A palavra persa significa perfeito ou correto. Portanto, é pense, fale e se comporte corretamente. Siga este caminho da vida. Este é o caminho onde você vem do raio e se torna um campo e das interações dos campos que você cria assim emoções. Esta é a dimensão da criação. No processo da vida, o homem virá a entender a verdade. Então, o homem não precisa de uma sexta-feira santa para colocar alguém na cruz ou atirar em outro contra a parede. Uma das coisas mais estranhas para o homem compreender será a terceira dimensão no processo da criação, que é a emoção, que em si mesma é criada a partir da interação dos campos do universo. Mas o universo é você. Porque sem essa dimensão da emoção, você não existe para confirmar sua existência dentro de si mesmo. Primeiro você tem que confirmar a dimensão da existência dentro de si mesmo, depois você pode se manifestar assim para o exterior. Você não pode ter um corpo quando o coração não funciona ou não está lá, Sem o coração não é vida, é apenas um objeto. É apenas a não existência. Porque então ele se torna nada. Você o deixa em um caixão e não há mais nenhum sinal dele para sempre ali. O ponto principal para o homem entender é como ele passa de um raio para se tornar um campo e depois para uma emoção na dimensão da alma e na fisicalidade. A maneira como você criou os campos do plasma de um homem e depois a fisicalidade como um filho de Mitra, agora você tem que entender como criar esses campos para se tornar a emoção de Mitra. E se você decifrar isso, se você entender isso, então você entrou no verdadeiro reino do Criador. Porque você vai pensar e agir da mesma forma que o Criador. De certa forma, vocês dois falam a mesma língua. Você tem a base de pensar, falar e fazer o bem. Então imagine que você é um hidrogênio que interage com o carbono 14 e através da interação você cria emoção. Todos esses três têm que ser perfeitos a fim de ter assim uma manifestação perfeita. Esta é a essência do Criador e da sua criação. Talvez agora tenhamos aberto o mistério da criação no mundo do homem. Aqui está um grande ponto para vocês. Eu não dei para vocês as três pilhas numa grave? As três pilhas numa grave não é o mesmo que um para criar um raio e outro para criar um campo, e a interação dos dois cria a emoção, ou os campos da existência, ou o que chamamos o plasma da vida? Se você pode interagir com ele, então você entenderá que ele está lá para servi-lo através de sua emoção. Você gostaria que fosse ouro, um amante ou uma flor? Muitas vezes, quando eu olhei para as unidades de Magrave, eu disse: essas pessoas são tão físicas. Se você vir uma bobina na direção errada em relação à outra, então você não verá a luz. Seu Magrave não funciona porque está faltando raio. Você coloca na direção errada, então isto faz com que a segunda bobina, aquela para seus campos, não esteja lá. Como você espera viver sem o carbono 14? Então as duas bobinas têm que interagir umas com as outras para criar a terceira dimensão, que é a emoção, e isto dá à vida a manifestação de sua existência. Agora talvez vocês, como buscadores de conhecimento, entendam os três presentes que os três reis trouxeram, e eles se sentem bem na, ele, perdão, eles se sentam bem na frente de vocês em seus magraves. Mas você nunca entendeu. Você estava apenas procurando economizar energia e não ter que pagar mais sua conta de eletricidade. Mas você de fato cortou sua própria fonte de energia de seu próprio Criador, bem na base. Porque você ainda está olhando apenas para a dimensão da fisicalidade. Como é habitual, quando você brinca com uma criança pequena, ela só pode brincar com um brinquedo tanto quanto possa entender. Mas quando o mais velho vem, então para ela é um foguete, e quando o pai vem, para ela é uma nave espacial. Mas na verdade é o mesmo brinquedo. A única diferença está no entendimento deles, porque é o mesmo brinquedo ali. Cada um desfruta do brinquedo em seu próprio benefício de maneiras diferentes. O homem tem que entender o conhecimento e o processo da criação de uma maneira simples, para que possamos assim explicar isso aos outros. Então, eu me pergunto quantos de vocês entenderão o próximo passo no processo do ensinamento. Será que uma interação coletiva dos campos cria essa dimensão da criação? Talvez os ensinamentos de hoje tenham aberto seus olhos, como de costume, para outra dimensão da vida. Junte-se a nós para a sessão de vício no dia 29 de abril. De certa forma, é como se encontrar com o vício do espaço, mas compreender que nosso vício está na dimensão da fisicalidade. Cada um tirará disso o que quiser, cada um sairá com o que acha que queira. Mas na verdade, não é tudo a mesma coisa? Muito obrigado por hoje e espero que tenham entendido como abrimos um dos maiores mistérios da criação hoje. Mas o homem ainda precisa entender sua própria criação e sua própria conversão da fisicalidade em energia, onde a própria fisicalidade faz parte desse espectro de energia. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 479. Na segunda parte do ensinamento, né, o Sr. Cash fala que um buscador de conhecimento doou alguns produtos da loja da Fundação Cash. Então, se você quiser qualquer um desses produtos, mas não puder pagar, então você pode solicitá-los. Em alguns casos, você pode ter que pagar os custos de envio. Existem diferentes maneiras de apoiar a Fundação Cash e uma maneira é pagar para que outros possam usufruir do uso da tecnologia. O Sr. Cash normalmente não aceita doações de propriedades e terras por causa da manutenção e se torna assim outro fardo para estar apegado a este planeta. Quatro novos conjuntos de pinturas gigantes do pintor austríaco chegaram esta semana e irão como uma venda normal para o site. Os copos de pressão e açúcar também chegaram e estão na loja. Os conjuntos correspondentes de pinturas gigantes irão à venda. Como são conjuntos, você pode comprar um e presentear um a outro buscador de conhecimento em algum lugar do mundo e ver como os campos combinam e criar um amor entre os dois. Você pode fazer uma oferta para comprar as pinturas gigantes se não tiver os 3 mil euros, mas não uma oferta ridiculamente baixa. Ainda precisamos que as pessoas se juntem aos 100 casos para aprimorar nossos conhecimentos. Certifique-se de separar a taxa de 3 mil euros para os médicos antes de se candidatar a essas vagas. Também não é para pessoas com muitas doenças diferentes ocorrendo ao mesmo tempo. Os médicos têm que ser compensados por seus esforços e pelo tempo que dedicam. Estes casos são tratados remotamente através do telefone celular, portanto não é necessário vir a Lins. Você fica em casa e recebe os campos. Recentemente, os médicos tiveram um caso com uma criança com um TDAH. E em cerca de 10 semanas, ela se tornou uma criança brilhante. A família tem um novo filho de volta e isso é totalmente inacreditável. Esta é a beleza com o sistema de bem-estar da Fundação Cash. Esta criança terá agora muitos anos de vida feliz ao invés de sofrer. E este é o propósito da nova tecnologia, para trazer paz e conforto. Pergunta ao Sr. Cash. Um buscador de conhecimento perguntou se a tecnologia poderia ser usada no Brasil para ajudar a limpar a poluição de mercúrio na região amazônica do Brasil causada pela mineração de ouro. Sr. Cash responde: estamos cientes disso há muito, muito tempo, antes mesmo da criação da Fundação Cash nos anos 90. Durante a época de Eldsen, o Sr. Cash foi levado ao Cazaquistão para ver se eles poderiam encontrar uma solução para a limpeza dos resíduos radioativos. Os russos despejaram seus resíduos nucleares em um enorme lago e os deixaram lá. Agora a área está toda contaminada. Iria da mesma forma que a Fundação Cash descontaminou Fukushima. Mas estas coisas exigem enormes investimentos por parte de um governo comprometido com a paz. No futuro, isso será feito com a colaboração do governo chinês e da Fundação Cash. É preciso entender que no Brasil o governo não está interessado em nada que é benéfico para seus cidadãos, a menos que os funcionários recebam algo em seu bolso de trás. E as vidas indígenas são irrelevantes para eles. A descontaminação tem que ser feita em grande escala para que seja lucrativo o suficiente para fazer isso. Se você se lembra, em Fukushima, nós os ajudamos a converter o trítio em pó de ouro branco, e as autoridades corruptas fizeram enormes quantias de dinheiro para si mesmas e mantiveram o segredo. E os americanos estavam por trás disso em segundo plano para garantir que o envolvimento da Fundação Cash nunca se tornasse público. Há muitos lugares no mundo que precisam ser limpos, não apenas na Amazônia. E isto virá através de uma nova colaboração com a Fundação Cash chinesa, o governo chinês e a Fundação Cash em todo o mundo. É o que chamamos de nova ciência e tecnologia em troca da paz. Mas requer bilhões em investimentos, caso contrário, é apenas uma gota no oceano, o que significa que a escala seria pequena demais para ser benéfica. Como o Brasil faz parte do BRICS e como o governo chinês também faz parte, isso é viável. Para nós, a paz não significa apenas parar com armas e balas. Significa paz de espírito para os cidadãos estarem livres de um ambiente poluído ou ajuda com desastres naturais. Estas são todas as coisas que têm que ser feitas através dos governos. Fizemos ofertas e tivemos conversas diretas com o presidente turco nas últimas semanas para ver como poderíamos ajudá-los com o desastre terremoto. Mas a primeira coisa que eles perguntaram foi: o que eu ganho com isso? Caso contrário, não estamos interessados. As pessoas estão morrendo, enquanto as outras estão forrando seus bolsos. Portanto, este tipo de coisas tem que vir de um governo correto como o presidente Xi da China. Assim como ele iniciou a Rota da Seda, um cinturão e uma estrada, que é o One Road, One Belt, faremos algo como uma ciência e tecnologia por uma paz, com o apoio dos governos. Os chineses já fizeram isso com sucesso na África. Em um país africano onde britânicos e franceses entraram e cavaram uma enorme mina de cobre a céu aberto e exploraram a nação pobre por seu cobre. Quando eles terminaram, eles apenas inundaram o lago e deixaram o povo para sofrer os danos. Os chineses entraram e limparam os danos ambientais e fizeram com que fosse rentável para eles mesmos. Eles também treinaram os habitantes locais para que pudessem administrar a nova mina por conta própria e pagaram a eles salários justos. Isto foi algo que deixou os europeus muito irritados com os chineses, que eles pagavam salários justos aos habitantes locais. Eles também construíram 100 escolas e 100 hospitais na região para as necessidades do povo. Um diplomata levou o Sr. Cash para lhe mostrar esta área e ele disse: "Os chineses estão ganhando na África." Pergunta ao Sr. Cash: "A alma do homem viaja para fora do universo quando viaja para outro lugar?" Sr. Cash responde: "Sim, ela pode e ela faz." "Como você acha que os outros sistemas solares e galáxias são criados em outros universos?" "É como o que você chama um intercâmbio cultural. Se você puder criar as forças de campo da Terra para corresponder a outra posição dada e dimensão no universo, então você se sentirá atraído por isso. Você será pré-definido para ir lá. A Terra é um berçário de almas. E é como um florista. Ele não se importa onde essas flores são enviadas, se é para a China, Holanda ou para a África. Ele gosta de mostrar a beleza do que ele pode fazer." Pergunta ao Sr. Cash: "Você disse antes que os ensinamentos são para nos tornar parte da comunidade universal e para o homem deixar a aldeia da Terra, e que ele não será mais acorrentado à repetição de certas ações. Poderíamos então considerar que nascer e desencarnar e nascer de novo e assim por diante como um vício?" Sr. Cash responde: "Sim, na dimensão das emoções da criação. Mas você não está encarnado como um cão ou como um gato." Pergunta ao Sr. Cash: "Um buscador de conhecimento teve experiências com animais que se comunicavam com ele. Ele viu um anel azul luminoso ao redor do nariz de seu cão antes dela falecer. Ele queria saber se a sua cachorra estava dizendo a ele que sua alma estava partindo. Será que os animais preveem sua morte? Além disso, a alma de um cão pode reencarnar em um cão já existente, que já tem um ano de idade, por exemplo?" E esse buscador de conhecimento também experimentou aves como sendo mensageiros, quando os entes queridos partem da fisicalidade. O Sr. Cash responde: "Nós sempre sabemos da viagem que está por vir. Mas alguns de nós são mais receptivos para entender quem vai passar por isso. Talvez a luz no nariz de um animal tenha sido criada pela expansão dos campos pela alma, para que você pudesse vê-la. Sim, é bem possível. Gostaríamos de pensar nisso como possível. Será que os animais nos dizem?" "Sim, é claro que sim. Sobre a alma do cão entrar em um cão existente, isso pode acontecer, mas a alma desse cão tem que aceitar a nova alma. Caso contrário, é um caos. Há tecnologias e conhecimentos que podem ser usados para acomodar ou mover uma alma para fora que não é desejada. Se a alma de um cão entra na alma de outro animal, mas não é bem-vinda, então ele tem que sair e encontrar um outro lugar. É sobre o posicionamento magnético e gravitacional. Você pode criar outra condição favorável para que a alma invasora entre. Mas é preciso muita compreensão e muita colaboração da alma residente. Caso contrário, isso não funciona." Pergunta ao Sr. Cash: "Nos workshops número 168 e 169, você aprofunda o conhecimento sobre aminoácidos e explica sobre diferentes campos de força usando diferentes tipos de sal. Você também disse que o homem precisa entender sobre os diferentes campos de força da salinidade para se manifestar no universo. Da mesma forma, você disse que podemos mudar a cor da pele e dos olhos, como fazem as pessoas bonitas, os esquizofrênicos, de acordo com a alma deles, e que eles absorvem assim diferentes forças de campo de emoções. Você poderia, por favor, expandir um pouco mais sobre esse conhecimento? E como compreender mais profundamente a força do campo?" Sr. Cash responde: "Nós criamos manifestação de acordo com a salinidade, mas é preciso entender que o homem usa palavras diferentes para a mesma coisa. Você usa as palavras salinidade, gravidade e inércia, mas em essência é a força de absorção que se torna equilibrada com a absorção ambiental e isto leva à manifestação na fisicalidade. Portanto, quando nos manifestamos em um ambiente, é a salinidade que decide a forma e o formato que tomaremos de acordo com os campos magnéticos." e gravitacionais. Alguns de vocês descobriram isso quando fizeram os GANs. Mesmo que vocês tenham seguido exatamente as instruções, às vezes não deu certo. Bem, na verdade funcionou, porque é apenas uma manifestação das condições, mas pode não ter sido o que vocês esperavam. Mas se você não conseguiu o que estava esperando, então talvez não tenha usado a salinidade certa ou o fio certo. Há duas condições que controlam a manifestação dos campos, uma é local e a outra é ambiental. Quando você fez GANs, talvez você não tenha considerado os GANs que você já tem em toda a sua casa e como eles estão afetando os campos para o que você está tentando produzir. Estas são as condições ambientais. Se você tem CO2 no meio ambiente e está tentando produzir CO2, talvez os campos já estejam saturados e não produzam muito. Mas então, se você mudar um pouco a salinidade ou adicionar alcalinidade, então talvez ele comece a produzir novamente. Se você quiser manifestar sua alma na dimensão da fisicalidade em qualquer ponto do universo, então você tem que ter a salinidade certa e a força do campo gravitacional para essa posição. Vamos levar o conhecimento um passo adiante. A criação de milhões de estrelas em uma galáxia não é diferente da criação de milhões de plasmas em sua caixa de GANs. Pergunte-se que força de campo o Criador usou que tantos GANs como estrelas foram criados nesta caixa da galáxia. Uma galáxia é apenas uma caixa sem paredes, mas contém campos magnéticos e gravitacionais específicos e salinidade que os outros podem combinar e se manifestarem em um determinado ponto, tempo, força e posição. A implicação e aplicação disto é, por exemplo, se alguém não tem um rim e se você criar a força correta do campo de salinidade, então esse segundo rim se manifestará com todas as suas conexões corretas com o corpo. Você não precisa de um transplante, mas o conhecimento do homem ainda não está lá. Pergunta ao Sr. Cash. Seria mais fácil entender o funcionamento do universo e da alma se pudéssemos sair de nosso corpo e experimentar isso? É este o propósito da unidade de aprimoramento? Sr. Cash responde sim e sim e sim. Pergunta ao Sr. Cash. Você pode nos atualizar sobre a unidade de gás, eletricidade e sua entrega? Sr. Cash responde. Deve estar online para entrega no segundo trimestre. Tivemos muitos, como sempre, desenvolvimentos e produções e outras coisas. Encontramos uma maneira mais fácil de fazer isso e está sendo feito. Rick diz aqui, as pessoas deveriam estar fazendo experiências com os copos para alimentação plasmática durante este período, quando você está desenvolvendo alimentação plasmática? Sr. Cash responde, eles podem fazer, é apenas a manifestação das condições. Nos próximos tempos forneceremos uma tecnologia para a criação de água da chuva. Mas um dos meus maiores receios é que, conhecendo a ganância do homem, eles comecem a usar isso nos desertos. E isso trará um desequilíbrio na vida natural deste planeta. Mas usar o plágio para criar água como saliva em sua boca não é um problema. A maioria de vocês teve a sensação de produzir saliva durante as sessões de alimentação. Falou-se do hidrogênio como uma autoestrada no universo e H2O criado na boca. Você tem que entender que saliva ou água é uma ferramenta e não um fim em si mesmo. Então você decide como esta ferramenta se manifestará como água, como uma saliva, como um campo, que depois se manifesta em uma condição que permite que outros plasmas flutuem dentro dela. Nós chamamos isso de líquido. Então decidimos ou subconscientemente nosso corpo decide a salinidade e o que quer que precisemos e o que ele vai criar para nós. Muitos de vocês provavelmente já tiveram experiência onde estão caminhando com seus amigos e alguém diz, eu quero ir ao McDonald's. E mesmo que você não queira ir, você ainda assim faz isso e se junta a eles. Mas o fato é que alguém do grupo tinha um campo magnético gravitacional correspondente ao nível de odor e emoção da comida do McDonald's. E então você simplesmente se torna um escravo para eles e caminha. Mas dentro de você, você se pergunta, por que você está lá? Criamos uma salinidade e força de campo gravitacional que combina com uma proximidade suficiente nós mesmos de alguém que eles também sentem o mesmo que nós estamos sentindo. Então eles dizem, eu estava pensando a mesma coisa. E se você não combina com essa força, então você não tem esse sentimento com os outros. A fome traz um denominador comum específico, força de campo e uma emoção. Então, agindo sobre isso, você dá a fisicalidade para você e seu amigo. Nós olhamos a ciência do viver de um ângulo diferente. E é por isso que isto parece tão estranho para o homem. Pergunta ao Sr. Cash, em relação à experiência de quase-morte, qual é a diferença entre isso e a unidade de aprimoramento Cash? Sr. Cash responde, há uma grande diferença. Nós não o trazemos próximos da morte. Nós o trazemos para próximo da vida. A vida no universo, mas conectado com a fisicalidade na dimensão da alma da fisicalidade. Em experiências de quase-morte, você não passa por todo o processo. Na última etapa, você é puxado para trás. Seu corpo decidiu, não é a hora para você ir. Aqui o Rick diz, eu gosto desse termo, experiência de próximo da vida. Sr. Cash responde e finaliza. Vamos dar o dia por terminado. Não temos que ir sempre por 4 ou 5 horas ou o que quer que seja. Agora que abrimos uma nova caixa de Pandora para você sobre as emoções, vamos tentar completar o processo deste ensinamento. Ensinaremos a você sobre a essência da emoção dentro da dimensão dos campos universais. Depois veremos como o homem pode se beneficiar disso e que isso garanta assim seu retorno ao ponto de origem da vida, onde a alma original foi criada. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 479.